200, passando 70 nós, objeto 720, obrigado. Gol 1162, desça para o nível 050, autorizada a chegada à mar, altímetro no 020. Seta o 050, no 020, na chegada à mar, gol 1162. Trip 5488 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado, desça para 210, autorizada a final do procedimento LFM. 070, descendo para 2000 pés, trip 5488. Zona final da LFX, 1 0 3 1 0 completa final do procedimento, chama agora a torre 1-1-8, decimal meia dúzia. Completo com a torre 1-1-8, decimal meia dúzia, 3-1-9-0, grátis, senhor, uma boa tarde. Boa. Aguarde. 5488, completa a redução 1809. 1-8-6, 1-0-3-0. 0-2-0, Vainja, Tower 1-1-8-6, 1-9-2-5. Reduz a velocidade 2309. 0-0-0, 2309, tá. Vista, objeto 6720. Objeto 6720, completa final, torre 118, decimal 62, é bom posto. 86, obrigado. Montes Claros, 200, autorizado. Vitória da Conquista, retó, após direto. Recola, pistão no zero, curva direita, sai da arbó, após direto, Vitória da Conquista. Controle em 20.8, aciona 5143. Gente, trips 415, só um minuto, copo. Sarei 2231, chama agora o centro Recife, 1-2-2, décima 8. 1-2-2, décima 8, passando 2-2-3-1, boa tarde. Quatro no 5, Ilhéus, 1-4-0, autorizado, decola pista no 0, curva direita, sai da Coral, controle em 2-0, décima 8. Acena 0-2, meia. Zero. Entendeu que está passando na região, então não tem moral com o 0-2-0. 0-2-6-0, confirmando, reporta, puxa, o 3-4. 5488. Completa a final, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Sai com a torre de 5488. zero. Três um nove zero, táxi Alfa, Juliette, ponto 05. Alfa, Alfa, 05, 3, 1, 9, 0. Se é que foi da 190, gol no 6, 1, 2. Vira pessoal, ele é esse whisky da Pistadécio? Autorizado, essa parte está 2.500 pés, é posto estabilizado. 2.500, botará o 96, 1, 2. Do Serra Vista 369, gol no 692. Tio Tio, estou em baixo de costa. Gol no 692? Gol no 692, controle. É, pode ir lá para o do Serra Vista 369. Autorizado. Autorizado, 369, no 692. 1720, táxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, Juliette, Tango Mike Índia Lima, autorizado descida para 3 mil pés, altímetro no 020. Retração para sequenciamento, esquerda proa 030, limite localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, vai descer até 32, apresentado no 020, Mike Índia Lima. Controle o Mike Índia Lima, informa que a nossa intenção é pouso na cabeceira 196. Estamos indo para passar o último. Sim. Gol no 601, no controle Salvador, aciona identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, ajuste de altímetro no 020. Hello, departure, good evening, go 1925 with you. 1925, radio contact with departure, climb to flight level 360. Arbor departure. 360 at Arbor departure, go 1925. Passando o Mike Índia Lima, completa a redução no 809. Vou no 809, reduz o Mike Índia Lima. 4-2. Airbus Gal 022, Red Cross. White Lab 370, Lisboa. Vai a Pessoa 1-0, Natal. Upper November 873. I've take off, runway 10, left turn, Puga departure, depart transition. Departure control 120.8, Scott 5174. Hotel 32, report, push it back. Passando o Mike, Índia Lima. Resta uma navegação na Prodidona, sexta para 2.1.10, autorizado para o procedimento LS Express. Para reduzir velocidade no 709, segue traço na aproximação 5 milhas, posse 737-800, com grau de 1909. Atente, reduzindo a autoridade de ADS, o Mike Smith. Controle, ligou no 755 na dial. Voo no 755, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da dial, após leda direto bridge. Ok, obrigado. Na Dael Leda, depois é direto para Pid, gol do 755, nível 360. Obrigado. Estabilizado elétrico, usou o capista, gol número 2. Gol número 2, passador na completa final, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 86, obrigado, boa tarde. Contango Mike Índia Lima, uma milha para a duna, reduza para a velocidade de aproximação, aguardando transferência para a duna. Reduzir para a aproximação, o Mike Índia Lima aguarda transferência. Patango Mike de Lima, agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 118, decimal, meia dúzia, torre Mike de Lima. 1925, chama agora o centro Recife, 128, décima 8. Circle, Recife Center, 1288, go 1925. Have a nice flight. Thank you. Caso contrário, 4260 Recife, 370, via Peruíbe 58, decola, assista no zero, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 120, décima 8, aciona 5412. Recife 370, via Peruíbe 58, do Paraná Zero, curva esquerda, da PUC, transição Caju, controle 208, transição 5412, azul 420. Altímetro no 020, repórter estabilizado. Para 2000, com o VIP. Estabilizado, gol, para 601. Salvador, do gol 1856, está no gate 8. Solicita autorização, Recife, com a informação do VIP. Boa noite, comer. Recife 390, via Peruíbe 58, decola, assisto no 0, curva esquerda. Sai da PUCA, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5406. Decola da 1-0, PUCA Caju, curva direita. 1208, 5406, transponde. Jogou 1-1-1-9, foi tudo. 1-3-9-0-2-5, porta 5-1, lanterna 3-3-2-5. Vou no 7-5-5, boa noite, obrigado. 5, correção 4, para 4-3-2-0. Cena 6201, Galeão 360, via Pesulu no 0, recola a pista no 0, curva direita, série da Eule da Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5405. Tempo para Patanguinha, Serra Serra, mantenha condições light, altímetro em Salvador no 020, reporte Fala da Barra, confirmando a altitude está mantendo. Seja muito correto, conta push, achando a minha 201. Conta da push, minha 201. Interceptor Irésco, no 60. Gol no 601 no completa final, chamador à torre. 18, decimal, 612, bom gol. 18, bem, obrigado, boa tarde. Informação que não tem nenhum apoio da companhia no solo, tanto a escada quanto pessoal para despachar as malas, descarregar as malas aqui. Eu vou fazer um possível contato com a companhia. Contato aqui, muito obrigado. 241.4. Claros, 200 nível, decola pista no zero, curva direita, sai da arco após direto, vitória da conquista, após retorno, depois direto. Controle 20.8, aciona 5143. Salvador, 1856, gate 8 para Puxo, é estacionamento. 1856, autorizado para o Chicago, será abordado. Autorizado, essa cara para o táxi, 1856. Salvador, 1601, na Fox Black. 601, Alfa, reporta antes da Gillette. Alfante da Juliette, igual, até agora. Brasília 360, via peso Luno 7, cola pista no zero, curva direita, saída a bordo, eleva, controle 120.8, aciona 5407. Brasília 360, Brasília, peso Luno 7, cola 10, curva direita a bordo, eleva, 407, no seu controle, confirmar o controle. 5407, responde a porta pushback, seu nome é 3567. Você já confirmou a frequência do controle? 120.8. 208, graças, 3567. Confirma? Porto 0022, Salvador, 1856, POB de 97, autonomia de 3 horas e 5, alternando Natal para o Tânio. Natal, 3 horas e 5, vim na POB? POB 971. Autorizado, táxi, via parte 1 no Índia, ponte esperador no 028612, que ligar no 020, boa noite. Sim, irmão, 1 no pátio Índia, ponte espera 186, pelo pátio mesmo. No 601 se aproximando da Juliette da passagem ao gol. Firmo, o número 01 vai manter posição, portão previsto ao 02, está ocupado durante a nave.